As marcas no corpo denunciam meu sofrimento. A falta de dente me faz mais feio por fora que por dentro. Jogado ao léu, olhando pro céu sem fé. A chuva cai, molha tudo, fica pior que já é. Sem carro no sinal, sem compaixão pra dar um real. O começo do dia é bem parecido com seu final. Olhando os carros de longe no frio, quase congelei. O Audi A6 é um paraíso onde eu nunca estarei. Sem restaurante caro, sem comida fina, pra comer só rasgando o lixo do doutor na surdina. Quem se imagina vivendo um dia no meu lugar, entenderia como é fácil nunca chorar. Não ter medo da morte, pois ela é minha aliada. Só morrendo pra me livrar dessa pena pesada, dessa brincadeira que Deus tá fazendo comigo. Um joguete no meio dele de seu inimigo. Se meu futuro a Deus pertence, eu não tenho nada. Nem me imagino sendo o rei do tráfico na quebrada. Nem o crime me quis, nem ele me adotou. Nessa tabela, irmão, somente o vício multiplicou. Me deixa cego, tira toda a minha fome. Meu desejo é consumir, mas é ele que me consome. Manda pro inferno todos os meus sonhos. Transforma belas promessas em terríveis demônios. Entre luz e sombra, qual caminho escolher? Aposta cega que se dane o medo de perder. Conheço o mal e a guerra me faz mais forte. Não tenho medo porque os mortos não temem a morte. Entre luz e sombra, qual caminho escolher? Aposta cega que se dane o medo de perder. Conheço o mal e a guerra me faz mais forte. Não tenho medo porque os mortos não temem a morte. Protótipo de demônio criado por acidente. Minha história é suja, cruel, indecente, decadente. Recuperação a um passo do abismo é difícil. Um aprendiz que fez tudo errado desde o início. Sou a morte que caminha entre campos e plantações. Dissipa a vida e me alimento de tristes ilusões. As emoções que me fizeram essa forma repulsiva ainda atuam na terra, cada dia mais viva. Longe de grandes mansões e de exemplos de vitória. Longe do amor e do brilho, longe da glória. De uma família feliz, de um presente de Natal. Papai Noel só me trouxe uma doença mortal. Todas as dores e as febres constantes na madrugada. Solidão que maltrata, a calçada gelada. Feridas que não cicatrizam, apenas não são piores. Que pra matar a fome, ter que roubar fio de cobre ou depender da migalha de quem me quer pelas costas. Será Deus ou o diabo que tá fechando as portas? Pra quem devo pedir, pra quem vai minha oração? A dúvida vem porque a vida fez sangrar meu coração. Arrancou minha alma devagar pra torturar, pra mostrar que tudo pode ser pior do que já tá. Onde não existe amor, nada tem valor. Onde a dor é o sentido da vida, uma morte rápida é um favor. Entre luz e sombra, qual caminho escolher? Aposta cega que se dane o medo de perder. Conheço o mal e a guerra me faz mais forte. Não tenho medo porque os mortos não temem a morte. Entre luz e sombra, qual caminho escolher? Aposta cega que se dane o medo de perder. Conheço o mal e a guerra me faz mais forte. Não tenho medo porque os mortos não temem a morte. As drogas são um refúgio, uma anestesia, um prazer que decompõe meu corpo no meu único lazer. Diferente do filho do advogado, prefeito, tão drogado quanto eu, não sofre os mesmos efeitos, meu crime não tem apelação, faz sentido. Sem cadeira no Senado, do que valeu ter nascido? A cariação de crime político é piada. Do juiz ao escrivão, a cor já tá comprada. E fazem Cristo ser crucificado mais uma vez. Sempre tornam verdade a mentira dos reis. A guilhotina fiada só decapita plebeu. E o crime de gravata hoje vive seu apogeu. E eu sigo aqui fazendo hora extra, dentro da sujeira, mas não convidado pra festa. Aprendi que não precisa dar certo se tem poder. E essa droga já veio malhada antes de eu nascer.